niggas, baby. Bro, rap é a família, a minha família, certo, mano? Esse é meu bonde, neguinho. Já sou na picadilha, Zona Norte no ar. E aí, Jardim Hebron, Nova Rural, Nova Galvão, Serra Pelada. Já sou na favela, é nóis. De verdade no moio, só maloqueiro crioulo, sempre disposto no jogo. Aqui ninguém conta com a sorte. E nós é champi, que não dá corda aos piolho. E os bico vem, cresce o olho, mas os louco não é lote. Só de verdade no moio, só maloqueiro crioulo, sempre disposto no jogo. Aqui ninguém conta com a sorte. E nós é champi, que não dá corda aos piolho. E os bico vem, cresce o olho, mas os louco não é lote. Cabeça erguida, mente alerta, define o padrão. Não sobe, desce, não se cresce, preste atenção. Pense, reflita e viva a vida com seus pés no chão. Não passo pano pra comédia que aperta minha mão. Eu sou de origem Mandela, minha cor não deixa eu mentir. Do espírito de favela que de degrau vai subir. Chavoso afrodescendente que também quer usufruir. Mais um elo na corrente somando pra progredir. Que mais me revolta é ver os bicudos falar. Mesmo na diversidade eles nunca vai mudar. Sei que às vezes lhe causa medo no simples gingar. Os olhos vermelhos, a tatuagem na jugular. Mas vou da jova até a nova no mesmo peão. Sou meia dose, é simples, crazy, aceita e cuzão. Sei que meu pai está comigo, me dá proteção. Porque até meus inimigos tá na minha oração. Vitória pros pretos do morro que tá na guerra. Nada favorável, mas no combate não gela. Disciplina no jogo da zoa pra não dar brecha. Que move no corre no estilo sentinela. Um salve pros pesado que não tá de chapéu. Que busca na vida o seu limite e o céu. Preto maloca dos corre que não dá guela. Que representa os morro louco favela. Só que é de verdade que chega, os falsos passa mal. A ruda é pouco pro seu olho gordo anormal. É miliano de corre com os malandro que resolve. Não existe conversinha com os mano de porte. Aqui é pique, gorila, pegada animal. Com pouca idade, mas mantendo o mesmo ideal. Sou do rap GBB, firmeza negão. Pra fortificar a corrente é mó satisfação. Negão cabuloso, cheio de ginga, não dá. Aqui diz que é perigoso, blá blá blá, deixa falar. Diri-di-di-di falador, sem saber mesmo nem quem eu sou. Sua conduta e postura que não me dominou, pelo amor. Bully Brahma rimador, demorou, vou que vou, viu, nego. 4.0, todo dia me supero para não ser mais um perdedor. Um brinde aos guerreiros, pros bico eu só lamento. A família aqui, de uns dias vem crescendo. Os recalcados vão pular alto, vão dizer com invejinha. O color chegou agora e já quer ir na janelinha. Seu olhar me subestima, pelo contrário me fortifica. Jesus é a luz que me guia, que alimenta minha autoestima. Elogios não me lisonjia, não me iludo por simpatia. Só Deus sabe o quanto eu sofro e faço pela minha família. Antes de falar mal do meu cabelo, reflita. O que é fútil pra você pode ser sagrado na Índia. E o elo dessa corrente agora acabou de selar. Segura o bang racista, mano, o Bidu pra rimbar. E a minha cota do bolo agora eu vim buscar. Não quero mais as migalhas que vocês jogam pro ar. Resgate negro, última chance, Goro rap é show. A GBB, o Tig e o Atila com nós fechou. E agora essa corrente malandro é ruim de quebrar. Forjada a ferro e fogo, mãe África abençoar. Pra quem cresceu desnutrido, ouvindo várias histórias da sua origem e cor, do seu cabelo e forma. No seu andar o requinte que não vende na vitrine. Em seu olhar a revolta de várias neuras e crises. São os frutos da chibata, do tronco da escravidão. Quebraram-se as correntes, surgiu a revolução. Não é segredo o estilo, menos ainda opção. Somos herdeiros da fonte, os verdadeiros chavão. Conosco não há enrosco, já tô disposto, é bicho solto. Seguro o troco, olha o pipoco. Galego do morro, fique esperto, piolho. A banca tá formada aqui, quero ver agora quem cresce o olho. A família está unida, um protege o outro como se fosse sua vida. Sou mesmo Michael Niga, valeu pelo convite. Pra finalizar, me dá meu copo de whisky. Que tá sempre mal pedindo. Cabelo raspado,